E aí, galera do Nerd Campo, eu sou o Everton Cristiano, mais uma vez estou ao lado do meu amigo Jefferson Paulo, que trará para vocês as emoções do podcast 07, podcast este que falará só de esportes. Vamos destacar para vocês a rodada da NFL, também destacaremos para vocês as eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018, também traremos para vocês destaques da Fórmula 1 e algumas notícias do nosso campeonato brasileiro que foi paralisado devido aos jogos da seleção. Então, chegue mais junto, vem conosco, aumente aí o seu meio de ouvir-nos e vem conosco, chega junto. Bem, o nosso primeiro assunto, vamos falar sobre Fórmula 1. Desse último domingo foi realizado o Grande Prêmio da Rússia, em que teve mais uma vez, como nenhuma surpresa, o Lewis Hamilton como vencedor. O destaque dessa corrida foi para a batida e a barbeiragem do Kimi Raikkonen, tirando do Bottas a terceira posição, consequentemente o pódio desse GP da Rússia. Com isso, a Mercedes se tornou-se campeão, evitando que a Williams e a própria Ferrari pontuassem, e assim nem Ferrari, nem Williams, nem nenhuma equipe pode alcançar a Mercedes. A Mercedes é bicampeão mundial de construtores. Mais uma vez, o Hamilton, vencendo a corrida, segue em passos largos para a conquista do título. Cada vez mais o Hamilton chegando, dando passadas largas, já está com uma mão na taça. Agora é contagem regressiva para o título do Lewis, né, Jefferson? É, ainda por cima contamos com a sorte, né? Que nessa corrida o Rosberg foi o pole position e ainda começou a corrida, permaneceu na primeira posição, mas com um problema no freio do carro. O carro só acelerava, não freava, estava passando reto nas curvas, e ele acabou recolhendo para o box, e o Hamilton prevaleceu na corrida, né? Ainda sendo ajudado pela sorte. Ele teve uma corrida que ele foi prejudicado pela estratégia da equipe no começo do ano, e digamos assim que agora caiu no colo essa vitória, ainda por cima com um companheiro que é o grande concorrente ao título, abandonando, né, a corrida. Então, tudo tá convergindo aí para essa mais um título do Hamilton. Não tem para onde correr, não. As contas agora é fazer as contas para ver qual o GP que o Lewis vai conseguir o seu tricampeonato, né, Jefferson? É, para ver se chega aqui no Brasil ainda com chance outra pessoa tirar esse título aí do Hamilton, mas eu acho que até antes do Brasil tá definido esse título, na etapa antes do Brasil, nessas duas próximas corridas. Agora, Estados Unidos e México. Okay. Chegar aqui no Brasil, ele deve estar precisando de uma pequena diferença para conseguir o título, para confirmar. Mais um ano com a Fórmula 1, assim, sem grandes emoções, né, Jefferson? É, para disputa de título, sim. Houve a mudança de regulamento para tirar a supremacia do Vettel, digamos assim, que o mesmo que aconteceu na era Schumacher, todo ano mudava o regulamento para que houvesse disputa. Aí depois da era Schumacher veio a era Vettel com 4 títulos seguidos, aí para não se transformar em mais 5, 6, 7 títulos seguidos. Antes da... Lembrando também que antes de Vettel veio também a de Alonso, né? A era Alonso também com a incrível aquela, Renault, né? A incrível aquela Renault. Aquela sacanagem da Renault. É bom nem lembrar daquilo. Mas aí agora na era Mercedes, quando nessa disputa que fica entre Hamilton e Nico o tempo todo, as corridas. Uma vez ou outra, quando acontece uma coisa fora do comum, é que alguém chega a disputar alguma coisa lá na frente, mas nunca foge disso, de Hamilton e Rosberg. Agora, assim, a emoção acaba sendo essas disputas, como você falou, a batida de Raikkonen com Bottas, alguma outra disputa lá atrás, porque na frente mesmo, disputa por corrida, nunca tem emoção, que é o que a gente quer ver. Pois é, ultimamente vem se destacando o Lewis junto com o Nico pela supremacia que vem tendo a Mercedes, não só nessa temporada, mas também como na temporada passada. Mas também essas surpresas que vem acontecendo durante essa temporada está rendendo ao Sebastian Vettel a segunda posição no ranking de pilotos. O Sebastian Vettel alcançou a segunda posição, ultrapassando o Nico, que tem o carro da Mercedes, mostrando ainda que o Sebastian Vettel só precisa de um grande carro, né? Que a Ferrari ainda não alcançou o nível da Mercedes. O Sebastian Vettel ainda se mostra um grande piloto, né, Jefferson? É, o campeonato, desde o ano passado, é Lewis e Rosberg, e o resto decidindo quem fica em terceiro, quarto, Mas o Vettel tá conseguindo aproveitar essas falhas aí do Nico, esses problemas que ele tem. Tá em segundo lugar, mas também nas próximas etapas, se não acontecer nada fora do comum, o Nico volta aí pro segundo lugar. E talvez ainda brigue pelo título, até, mas acho difícil. Tipo, aí vai ficar com o Hamilton mesmo, como aconteceu no ano passado. E o Kimi Raikkonen, mas assim, se a gente for comparar, né, os desempenhos, Kimi Raikkonen tem o mesmo equipamento que o Vettel, mas está com quase a metade dos pontos do Vettel. Isso é verdade. O Vettel tem 236 pontos e o Kimi Raikkonen 123. Pois é, cara, o grande destaque da corrida, o grande momento de emoção foi a barbeiragem do Kimi Raikkonen na última volta, em que, faltando alguns metros para a posição de chegada, para a linha de chegada, o Kimi Raikkonen cometeu uma barbeiragem incrível, tirando o do Bottas, terceira posição, um pódio, assim podemos dizer. Foi uma grande barbeiragem, não foi, Jefferson? Foi algo infantil, amador, né? No esporte. Isso prejudicou o Bottas, não assim, tinha nada. Assim, estava numa disputa de posição com o Raikkonen, mas foi totalmente inoportuno essa manobra aí do Kimi Raikkonen, num local que não tinha espaço, não dá pra absolutamente nenhum dele colocar o carro, e ele foi e acabou. Ele ainda conseguiu voltar para a pista, mas o Bottas, como ele quebrou a suspensão traseira, da roda traseira, não teve como voltar, o carro ficou lá parado. E o Raikkonen ainda saiu, foi até engraçado, ele saiu soltando faísca no resto da pista, né, até chegar passar a linha de chegada, mas acabou sendo punido, e essa punição dele, ele seria, no caso, o sexto colocado, caiu para oitavo, e essa diferença de pontos, né, essa perda de pontos que ele teve, já confirmou o título da Mercedes por conta disso. Também já ia ser confirmado, de qualquer forma, na próxima etapa. Mas desde já a Mercedes já é a campeã antecipada desse ano Mundial de Construtores. A Ferrari como segunda colocada não consegue mais alcançar. É, e vale destacar também nesse GP da Rússia que o Hamilton, com a vitória, ele ultrapassou a marca do ídolo Ayrton Senna, do inesquecível Ayrton Senna, com o número de vitórias. O Lewis, após essa vitória da 15ª etapa do Grande Prêmio da Rússia, ele, com essa vitória, ele ultrapassou o Ayrton Senna em número de vitórias. Uma marca expressiva, né, para o Lewis, e também o fato de ultrapassar o seu grande ídolo, que é o Ayrton. É, ainda o próprio Hamilton, o ano passado, ainda falou sobre Senna, sobre Rosberg, sobre Prost, aquela questão da disputa interna que houve entre Prost e Senna, ele fazendo algum tipo de comparação entre na situação que ele está vivendo esse ano e o ano passado, né, com a situação que o Senna viveu com o Prost. E a gente está vendo essa queda aí de recorde do Senna, que o Hamilton, é uma marca importante, sem dúvida importante, principalmente para a carreira do Hamilton, alcançar esse número. E até alguns anos atrás só o Schumacher tinha passado, né? Tinha o Schumacher e o Prost também tinha um número maior, mas eram os três maiores, mas agora o Lewis passou e o Vettel também já passou o Senna, tá próximo, não sei exatamente, mas eu acho que também já passou. Mas esse número tende a aumentar, principalmente se o ano que vem continuar essa supremacia da Mercedes, ele vai chegar rapidinho no Prost, que é o próximo, né? Depois do Senna, agora o que tem à frente é o Alan Prost. Bem, o campeonato de pilotos continua com o Lewis a passos largos, caminhando para o seu tricampeonato. Ele vem com 302 pontos, em segundo está o Sebastian Vettel com 236, em terceiro o Nico Rosberg com 229, o Felipe Massa é o sexto com 109, e o Felipe Nas, ele é o 13º com 25 pontos. No Mundial de Construtores, já definido, a primeiro colocado, o grande campeão é a Mercedes, bicampeão Mundial de Construtores, com 531 pontos no momento. Na segunda posição, Ferrari vem com 359 pontos e o Williams vem com 220 pontos. Eu acho que a briga vem aí, né, Jefferson, para ver quem fica com a segunda posição de construtores, né, Jefferson? Porque pilotos praticamente decidido, né? É, praticamente decidido. É só a questão aí do Hamilton confirmar, cravar esse título. Falei a informação aqui sem muita certeza, a questão do Vettel voltando, só para confirmar, o Vettel tem 42 ultrapassou o Senna também, eu tava na dúvida, só não queria confirmar e cravar também, o Vettel também passou o Senna também. Mas voltando ao que você levantou, realmente, é só essa disputa, mas que também está bem distante ao Williams da Ferrari, e principalmente depois dessa desclassificação uma desclassificação mais do abandono do Bottas, aí que dificultou mais ainda, né? O Kimi acabou tirando o Bottas da corrida. E o Massa, duas coisas que pra gente destacar, né? Como brasileiro, a única coisa que a gente pode fazer é só ressaltar verdade. A corrida do Massa. É torcer pra esse Mundial acabar logo e pra torcer mais ainda para o ano que vem a Williams vir com um carro forte, né? Pra torcermos pro Felipe Massa na primeira posição. Mas sim, continua teu raciocínio. É, do Massa que saiu, largou em 15º, foi péssimo a classificação, ele teve um problema lá na classificação, mas saiu 15º, ainda chegou em 4º, que seria, ele ganhou essas duas posições no fim da corrida, por conta desse abandono do Bottas, e da desclassificação, no caso, não a desclassificação, né? A perda de posições do Raikkonen, e também o Felipe Massa, que também foi beneficiado por essa perda de posições do Kimi Raikkonen. E o Felipe Massa agora está com 25 pontos, como você falou, e ele tem quase o triplo de pontos do Ericsson, que é o da equipe dele. Já tem alguns anos de experiência na Fórmula 1, o Massa que é o estreante na equipe e na categoria, e está apresentando desempenho muito bom para um estreante, o cara que está tendo o primeiro contato com a Fórmula 1, assim também como o Max Verstappen, que bateu o recorde, né, como piloto mais jovem da história da Fórmula 1, está com 33 pontos também, está indo muito bem para um estreante, e a gente espera que o Nasser permaneça nesse desempenho e nos próximos anos possa pelo menos dar alguma alegria para a gente disputar alguma coisa. O Massa já está em fim de carreira, está no declínio na carreira, infelizmente a gente não pode mais esperar muita coisa do Massa não. Podemos dizer que dos dois brasileiros, os dois Filipes, o Massa e o Nasser, podemos dizer que em comparação pelos carros que tem e também pelo que cada um pode alcançar, podemos dizer que o Nas fez uma melhor temporada do que o Felipe, não em números, mas assim, o que cada um pode alcançar. Das possibilidades que cada um pode alcançar. A temporada do Nas é melhor do que a de Felipe? É, digamos que sim. Eu acho que o Nas está saindo melhor com o que ele tem, por conta dessa equipamento bem mais limitado que o Felipe Massa. O Felipe Massa teve alguns problemas em algumas corridas de estratégia da equipe, alguns problemas no carro em si, mas ele poderia ter alguns pontos a mais, aí, um plus ou três posições à frente. Mas fazendo essa comparação, acho que o Felipe Massa tem saído melhor com o que ele tem, com as possibilidades que ele tem. Ele não consegue... No caso... O que ele tem é para ficar nessa posição que ele está mesmo. Ele está, como eu falei, está com um desempenho muito melhor que o companheiro da equipe. Isso já é grande coisa, principalmente por ele não ter experiência na Fórmula 1. É o primeiro ano dele na Fórmula 1. Bem, a Fórmula 1 vai mudar de continente. Com isso serão 3 semanas de intervalo. A próxima etapa será a 16ª, será o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que acontecerá no domingo, dia 25 de outubro, às 5 horas da tarde. E o assunto agora é NFL. Vamos destacar vários jogos que aconteceram nessa última rodada, viradas incríveis, o Peyton com problemas vendo o Brady crescer durante a competição, esse jogo de rivalidade entre os dois, são os grandes destaques. Também traremos um pouquinho do que pode acontecer na próxima rodada dessa semana, mas falando de NFL, vem ele como sempre, com seu jeito preciso, na notícia, meu amigo Jefferson Paulo, que vai comentar para vocês a NFL. Quais foram os grandes destaques dessa última rodada, Jefferson? E quais serão os destaques para a próxima rodada, meu amigo? Vamos lá. A gente teve alguns jogos que acabaram sendo algumas decepção, podemos dizer assim. Mas tivemos grandes jogos também. Vamos falar aqui na sequência. A gente teve na quinta-feira Colts e Texans, o Houston Texans, que foi 27-20 para o Colts, sem o Andrew Luck. Mas os Colts conseguiram ganhar. O jogo foi até certo ponto meio complicado para os Colts, mas eles conseguiram a vitória. E agora está com 3 vitórias seguidas. Começaram muito mal, 0-2, mas agora já está 3-2. Já conseguiram virar essa sequência, tirar essa sequência negativa que estava no início do campeonato. Estava bem complicado, mesmo sem o Andrew Luck, que ficou no banco de reserva, né? Ele está com um problema no ombro que ainda não recuperou. E para não jogar e agravar essa contusão, acharam melhor deixar ele no banco. Provavelmente ele deve voltar no próximo jogo, que é um jogo, uma rivalidade contra o New England Patriots. Tem sido o calo dos Colts, a pedra que falta o Colts tirar do caminho para chegar no Super Bowl. E a gente vai ver aí na próxima semana como é que vai ser esse confronto. E com essa vitória, os Colts são os líderes, né, da sua conferência, da AFC South, com 3 vitórias e 2 derrotas. E o Tennessee Titans é o segundo, tem só uma vitória e 3 derrotas. Então, apesar desse começo complicado dos Colts, ter perdido 2 jogos seguidos, eles já são líderes e tá liderando já com 2 jogos, 2 vitórias a mais, né? Então já não está mais tão complicado como parecia a situação dos Colts. No domingo a gente teve o jogo do Chicago Bears contra o Kansas City Chiefs, do brasileiro Caio Santos, que na rodada passada ele igualou o recorde da franquia de 7 chutes, que a gente até comentou, né, do Super Bowl, que ele chutou 7 e acertou os 7. Mas nesse jogo de ontem, o Chicago surpreendentemente conseguiu ganhar do Kansas City. E o Kansas City teve uma contusão do Jamal Charles, que preocupa, que é o principal jogador da equipe. É o que quem geralmente marca os touchdowns da equipe, que o time passou quase 3 anos sem ter um touchdown em wide receiver. É uma coisa absurda, mas é o que vem acontecendo aí no time do Kansas. A gente teve Seahawks e Bengals. Foi 27 a 24 para o Cincinnati Bengals na prorrogação. Um jogo bem complicado. O Seahawks está se complicando aí nesse começo de campeonato, que a gente já até falou em outras edições do podcast a respeito do Seahawks. Começou mal, perdeu 2 jogos, depois ganhou 2, aí tava nessa, foi num jogo de ontem com a campanha igual, né, 2-2, mas perdeu e agora tá em terceiro na sua divisão, mas eu ainda acho que ele vai ser o campeão dessa divisão, e a divisão acaba sempre facilitando para ele. O Arizona Cardinals tá em primeiro, mas não merece confiança, tem ganhado só de bêbado, tem empurrado o bêbado de ladeira abaixo, sendo bem, bem fácil até os jogos que ele tem ganho, o Arizona. E o Bengals está com a campanha agora de 5-0, está sendo perfeito até agora no campeonato. O Andy Dalton está como líder aqui em algumas estatísticas de quarterback, como está com 1.518 jardas de jardas aéreas, né, lançamentos, está super bem. Só o problema dele é quando chega nos playoffs. Já nos 3 últimos anos ele leva o time para o playoff, mas na primeira partida cai fora. E vamos ver agora se dessa vez vai. Isso vai ser um fator importante. Se o Bengals confirmar aí essa campanha, continuar com essa campanha e for campeão da divisão, de trazer os jogos dos playoffs para casa. Das outras vezes ele passou como o wild card, sempre jogando fora de casa. E nessa agora, se ele trouxer nesse ano, ele conseguir passar como campeão da divisão e trouxer o primeiro jogo do playoff para casa, vai ser uma grande diferença, um mando de campo. Fazer uma grande vantagem, né, para o time. Aí a gente teve depois... O destaque da rodada também, o Packers, né, que continua com 100% de aproveitamento, apesar de uma não grande partida do Aaron Rodgers. O jogo foi suficiente para vencer o jogo de ontem. Ele não foi muito mal, ele foi mal para o padrão. Exatamente, pelo padrão dele, ele não fez aquela grande partida pela esfera dele, lógico. Mas foi o suficiente para manter o 100% de aproveitamento. Que se fosse um adversário um pouco melhor, esse jogo não tinha sido uma vitória dos Packers, que eles deram muita chance para o St. Louis Rams. Foi muita bobagem que foi feita durante o jogo. O Packers novamente sofreu com o jogo corrido. Eles tiveram muita dificuldade para segurar o Todd Gurley. Foi bem, bem difícil. Algumas jogadas, estava claro que era jogo corrido, mas não conseguia, a defesa não conseguia segurar. Que esse ano, todos os jogos, o ano passado também, foi sempre esse problema dos Packers. O calo do time é a defesa contra o jogo corrido. Que eles já enfrentaram alguns dos melhores running backs, né, da liga até agora. O Marshall Lynch mesmo, do Seahawks mesmo, o exemplo, né? No primeiro jogo, enfrentaram ele também. Isso. Teve alguns. Pegou já alguns running backs bem, muito bons, mas que conseguiram sair bem, mas ontem não foi muito bem no jogo corrido, mas por conta das deficiências, da limitação do time do St. Louis, eles conseguiram ganhar. Olhando para cá, em si, você vê 24 a 10, você acha que foi bem, bem fácil o jogo, mas não foi. O jogo foi bem complicado. Aaron Rodgers lançou duas interceptações ontem em casa, e coisa que não acontecia desde 2010. Ele já estava com recorde desde 2012. Poxa, foi ele quase que queimava a tua língua do podcast passado, que tu disse que ele no Lambeau Field ele detona. É, no Lambeau Field ele se transforma. Eu não sei o que é que acontece, mas ontem eu não sei também o que aconteceu, que ele jogou muito mal, assim, como a gente já falou. Foi pelo muito padrão mal, dele, né? Pelo padrão dele, pelas grandes atuações que ele faz. É, a gente teve o Falcons ontem também. O Falcons ganhou do Washington Redskins 25-19. O Falcons também está com 5 vitórias até agora, né? Tá liderando a sua divisão. O Carolina Panthers está em segundo com 4 vitórias, também porque não jogou ontem, né? Na rodada. Está no bye. Pode ser que acompanhe, que vença também igual essa campanha dos Falcons. A gente teve o Jacksonville Jaguars contra o Tampa Bay, foi 38-31 para o Tampa. Teve Saints e Eagles, 39-17 para o Eagles. O Eagles está começando a se recuperar, quer dizer, vamos ver se vai recuperar na campanha dele aí nesse ano. Tá, começou bem complicado, com alguns derrotas, mas está tentando recuperar. Ainda está com a campanha 3-2. 3 derrotas e 2 vitórias, está em último na divisão. É bem difícil ele conseguir chegar, apesar que só o Giants que está bem, também está com 3 vitórias e 2 derrotas, mas o Cowboys está com a mesma campanha, e o Redskins também, do Eagles. 3 derrotas e 2 vitórias. E vamos falar também a surpresa, que foi a vitória dos Browns contra os Ravens, apesar do Ravens não estar bem, do Baltimore, mas foi surpreendente a vitória. O Browns, uma equipe que tem muitos problemas, mas conseguir essa vitória foi realmente surpreendente. Bills e Titans, o Bills ganhou 14-13 para o Titans, um jogo de equipes que se equivalem. O Bills tem uma boa defesa, mas tem um ataque não muito bom, e a gente viu no placar, né, 14-13. As duas equipes têm problemas no ataque. O Cardinals, como já falei, né, comentei agora há pouco, ganhou do Detroit Lions 42-17. Foi mais um bêbado, empurrou do ladrilho abaixo. A tabela, assim, o schedule está favorecendo muito o Arizona Cardinals, né, nesse início de campeonato. Isso. Tem pego algumas equipes que tem problemas, tá, e tá se aproveitando. Quando ele pegou o St. Louis Rams, que a gente já falou que tem algumas deficiências, a gente viu ontem no jogo com o Packers, ele se complicou e perdeu. O Rams conseguiu ganhar do Arizona Cardinals, mas nesses outros jogos, se o Cardinals pegou essas equipes com problemas, eles conseguem ser absolutos com grande diferença de pontos. A gente vê o Lions, que é da NFC North, eles estão 5-0, está com a campanha 5 derrotas. Então foi mais um bêbado que o Arizona empurrou do ladrilho abaixo. A gente teve o jogo de ontem, o Sunday Night, foi Patriots e Cowboys, que acabou 30-6 para o Patriots, que já era esperado por conta dos desfalques que o Cowboys tem, principalmente o Tony Romo. É uma grande perca, né, pros Cowboys, é a perca do seu quarterback, né? É, porque como a gente já falou, o quarterback é a posição mais difícil de repor, que nunca é onde está a disparidade maior entre titular e reserva. Até porque para você ter um quarterback bom, que seja de elite, você não vai conseguir ter dois na mesma equipe, por conta do salário, por conta da procura que existe das outras equipes. Um quarterback de primeira linha recebe na faixa de 20 milhões de dólares. Você não consegue ter dois quarterbacks ganhando isso ou aproximadamente isso na mesma equipe. Se você tiver isso, você não consegue montar uma equipe, o resto da equipe. Mas os Cowboys estão sofrendo muito também por conta do desfalque do Dez Bryant desde o começo do campeonato, que era as principais peças dos Cowboys, que é Tony Romo, Dez Bryant e o DeMarco Murray, que saiu o ano passado, foi pro Eagles. O DeMarco Murray já foi substituído, né, digamos assim, ele já teve, o time trabalhou para essa perda, que foi durante a pré-temporada. Ele foi um free agent que acabou sendo o contrato com outra equipe, mas essa perda do Dez Bryant e do Tony Romo está sendo fundamental para essa campanha dos Cowboys tá indo pro buraco. Está muito complicado, o jogo foi bastante fácil para os Patriots, tá com uma defesa muito boa, o ataque já é fantástico, o Tom Brady tá jogando, a gente tava até comentando ontem durante o jogo, né? Pois é, eu já ia te destacar isso, já ia falar isso, mais uma grande partida, né, do... Indicação que o Brady tá jogando, tá parecendo que tá começando agora, que não deu nada ainda na carreira, que é um cara que tá batalhando ainda. Pois é, e umas coisas que a gente conversou em off ontem, Foi a gente dizendo assim que parece que a vida do pessoal do Brad está um pouco conturbada, com vários problemas, o escândalo que aconteceu, do possível caso de algumas fotos que vazaram, traindo a Gisele. A vida um pouquinho perturbada, o escândalo das bolas murchas, mas isso aí parece que talvez ele tenha impulsionado e trazido isso para o lado positivo, para jogar tão bem as partidas como vem jogando nessa temporada. O Brad vem fazendo cinco partidas incríveis do Brad. Ele trouxe, parece que puxou isso, trouxe isso para ele como motivação, né? Trouxe como motivação para ele, tá usando isso como motivação. No início do jogo, quando o jogo ainda estava disputado, e o jogo começou com 3-3, que foram dois field goals. Quando ele conseguiu o touchdown, que fez 10-3, ele vibrou absurdamente, de uma forma que eu não fazia tempo que eu tinha visto ele vibrar daquela forma. O jogo depois acabou sendo, até de certa forma, fácil, com o substituto do Tony Romo não tá conseguindo. Não tá jogando a altura, né? A altura do Romo. Tá muito, muito abaixo, principalmente por conta da temporada que o Romo fez no ano passado, até sendo cogitado para ser MVP, e foi muito, muito bem, até surpreendeu muita gente. Esperava que ele tivesse uma temporada melhor até esse ano, mas já teve esse problema na clavícula e possivelmente quando ele voltar vai ser muito difícil ele conseguir recuperar essa campanha aí. Do jeito que está se desenrolando a campanha dos Cowboys, tá, vai ser bem difícil ele conseguir recuperar. A campanha dos Cowboys hoje é 2-3, né? Duas vitórias, três derrotas. Depois que o Tony Romo saiu, a campanha tá indo pro buraco. E o Patriots está agora com 4-0, que eles descansaram na semana passada, né? Ele está com um jogo a menos, mas também continua invicto. É mais um dos times aí que estão invicto. A gente teve também Broncos e Oakland Raiders, foi 16-10. O Peyton Manning está apresentando alguns problemas, como já apresentou nos outros jogos. É notável, né? O problema que ele já vem apresentando desde as outras temporadas, pelo tempo que ele já tem de carreira, os problemas físicos, o braço não é mais o mesmo, os passes já não tem mais a mesma potência que tinham antes, mas ainda está sendo suficiente para conseguir levar o Broncos para as vitórias. Mas também por conta da defesa, que está surpreendendo aí esse ano, está muito, muito bem, está sendo apontada aí como a melhor defesa nesse ano na NFL, é o que está dando sustento a esse time aí, a defesa dos Broncos está indo muito bem. Os Broncos também agora estão com uma campanha de 5-0, mas um time está com 5-0. E vamos ver quando vai ser a defesa vai conseguir dar sustentação a esse time. Esses problemas que o Manning tem apresentado vão ser contornados, né, pelo jogo, pelo esquema que o Broncos tem implantado aí nessas últimas jogos. Pelos jogos que os Broncos já teve nessas partidas, o Broncos já pode se dizer que os Broncos já foi testado? Ele já teve um grande jogo, uma grande equipe que testasse suas forças? Bem, o que aconteceu com os Broncos é que talvez não tenha sido testado para playoff ainda, mas essa questão dos Broncos estar sempre ganhando por diferença pequena, de estar sempre até o final dos jogos disputando, tendo que segurar a defesa, tendo que segurar o ataque adversário, isso... É algo preocupante, no caso. Não tão preocupante. Eu diria que isso é bom para o time, para já entrar em ritmo de playoff. Porque quando entrar no playoff, o que a equipe vai pegar jogos, não só o Broncos, mas todos os times, vai pegar os jogos com bem mais intensidade do que na temporada regular. É uma coisa que o time tem que estar ligado o tempo todo, não pode não de cochilo, né, digamos assim. A defesa principalmente tem que estar 100% o tempo todo no jogo. Porque qualquer deslize vai ser o suficiente para o time perder o jogo e sair da disputa, né? Tá fora. E foi até o que a gente viu em alguns jogos ano passado, como tipo o Green Bay, que a gente já falou várias vezes, né? O Green Bay com o Seahawks. O Green Bay estava com o jogo ganho, parecia estar ganho, mas já abriu a vantagem de 14 pontos. 14 foram, foi 16, 17, não, eu nem lembro bem. Foi uma distância já bastante grande no jogo na final da NFC o ano passado. E um vacilo na defesa, descuidos e tal. E a equipe perdeu, acabou sendo desclassificada e deixou de ir pro Super Bowl por pequeno deslize. E a defesa dos Broncos tem se mostrado muito forte, muito ligada, digamos assim, né, no jogo, em todos os jogos, o tempo todo. Essa intensidade, já desde o início do campeonato, é muito benéfica para a equipe. O que isso também pode gerar são contusões, né? Na defesa, se essa defesa começar a perder jogadores, vai complicar bastante os Broncos. Mas assim, é benéfico e pode ser que venha causar problemas em questão de contusões, mas principalmente a defesa, quando jogando com essa intensidade que tem se mostrado, nesses jogos iniciais da temporada, tem, isso vai se mostrar muito, muito benéfico para a equipe quando, no, na reta final da temporada regular e nos playoffs. Aí vamos passar para o Sunday Night, que eu falei o Sunday Night foi o Patriots e Cowboys, desculpa, não foi o Patriots e Cowboys, foi São Francisco 49ers e o New York Giants, foi o Sunday Night ontem. Foi um jogo muito emocionante, principalmente o final do jogo, faltando já no, depois do 2-minute warning, o São Francisco conseguiu um touchdown e abriu vantagem, estava 27-23, e eles pegaram, devolveram a bola, né, para o Giants, faltando 1:48, e o Giants tinha 3 pedidos de tempo, e 1:48 para virar o jogo, e conseguiram. Foi bem emocionante até também essa campanha para chegar nesse... Final de filme, podemos dizer assim, né, Jefferson? Daqueles filmes de futebol americano, no último segundo, no último passe. É, não foi exatamente no segundo, mas foi quase no segundo. Eles ainda teve um passe do Eli Manning que foi interceptado, mas que a arbitragem voltou, porque a bola bate no chão antes do jogador do São Francisco ter o controle da bola. A bola tocou no chão, então não vale, foi passe incompleto. A bola volta e eles ainda conseguem fazer interceptação. O Odell Beckham Jr. ainda jogando contundido, ele saiu do jogo, depois voltou ainda dando, se sacrificando, né? Isso até certo ponto pode prejudicá-lo, mas mostra também a vontade que a equipe estava de ganhar esse jogo, estava precisando ganhar esse jogo realmente. Foi um jogo muito bom. O Eli está se mostrando muito bem nesse campeonato, apesar dos problemas que teve na temporada passada, de muitas interceptações, de problemas com as jogadas, e também o ano passado foi a implantação de um novo playbook, que foi implantado ano passado, bem mais complexo do que ele estava acostumado a utilizar, e esse ano parece que ele agora está, não digamos assim, não entendeu, mas está passando, ele está se acostumando com o playbook, com as jogadas desse ano, né? Foram implantadas do ano passado, está bem, realmente está bem diferente, tá? O jogo que o Eli estava apresentando no ano passado para esse ano. A gente fica até assim, feliz, né, de ver o Eli de volta jogando bem, porque o quanto que ele teve problemas nas últimas temporadas, de muitas interceptações, de muitos problemas, de displicência no jogo em si, ele está se mostrando muito bem nesses jogos iniciais da temporada. Fechando a rodada logo mais, teremos Pittsburgh Steelers e San Diego Chargers no Monday Night. Nós estamos gravando esse podcast na segunda-feira, né, um pouco antes desse jogo, então a gente não sabe ainda o resultado, o jogo nem começou, mas esse jogo vai ser bem, bem complicado para os Steelers, como tem sido desde a contusão do Big Ben, como a gente já falou em outras edições do podcast, e o Steelers está bem complicada a campanha também, por conta da falta do Big Ben. O Michael Vick nem de longe consegue apresentar o mesmo desempenho do Big Ben, não é nem metade do que o Big Ben é para a equipe. E provavelmente, se tudo assim não houver nenhuma surpresa, o Chargers deve conseguir essa vitória aí. O Philip Rivers tem jogado muito bem, é um quarterback muito bom em leitura de defesa, tem se saído muito bem aí nas últimas temporadas. Só o Chargers, sempre quando chega em playoff, nunca consegue avançar, sempre falta aquele passo a mais, sempre fica faltando alguma coisa, mas em temporada regular o Chargers sempre sai bem. Provavelmente temos uma vitória do Chargers aí nesse jogo de hoje. Por último, falando da NFL, a gente já falou da rodada, do jogo que vai complementar a rodada hoje, na segunda-feira, no Monday Night, mas uma coisa que a gente quer destacar é a respeito da possibilidade de haver um jogo da NFL aqui no Brasil. Já foi noticiado antes do início dessa temporada, da possibilidade de haver o Pro Bowl aqui no Brasil na próxima temporada. E essa possibilidade ainda está em aberto, ainda se fala nisso lá nos Estados Unidos, né? A própria NFL ainda não descartou essa possibilidade. A NFL está num momento de expansão para outros mercados. A gente teve esse ano já um jogo lá na Inglaterra com o Wembley lotado. Também porque é um jogo que acontece uma vez na vida, assim, não acontece sempre, né? Uma vez na vida, outra na morte. Não tem sempre. Aí é algo muito, muito difícil os americanos tirarem eventos da NFL do seu próprio país. É, e o que leva, que tem levado os jogos, não são de equipes. Tipo, não vai levar um Patriots, um Green Bay. Um Green Bay não vai jogar lá na Inglaterra, nem um 49ers. Patriots. Não vai levar um jogo desse. Levou, o que teve esse ano foi New York Jets e Miami Dolphins, que teve o primeiro jogo esse ano, vai ter mais um ainda lá na Inglaterra. Está programado para acontecer mais um jogo na cidade do México ano que vem, que vai ser o primeiro desde 2005, que não acontece lá. E a NFL está estudando a possibilidade de ter um jogo na Alemanha, que na Alemanha também tem uma grande quantidade de fãs da NFL. E a NFL está de olho na expansão desse mercado, da NFL dos países. Aqui no Brasil, a gente até falou do Brasil em outras edições, que o Brasil é o terceiro maior, não o mercado, mas a terceira maior quantidade de fãs da NFL fora dos Estados Unidos, né? Que só perto para o México, Canadá, o Brasil vem terceiro. E é um grande mercado, o Brasil, um país continental, é toda essa possibilidade de exploração aqui do mercado brasileiro. O futebol americano não para de crescer aqui no Brasil, o esporte que mais cresce no Brasil, com várias equipes surgindo a cada dia. Até aqui em Caruaru tem duas equipes, em Recife, Salvador, Fortaleza, todos os locais. A gente tem Curitiba, Rio de Janeiro também. Grande, todos os locais com equipes surgindo, e a NFL está olhando esse mercado. Né? Se não acontecer esse jogo agora, mas provavelmente daqui nos próximos anos a gente vai ter esse jogo. A gente fica feliz aí de não ter que ir para os Estados Unidos para ver um jogo da NFL, se quiser ver um jogo. Pois é. Acontecer realmente esse jogo aqui no Brasil, a gente é uma possibilidade mais próxima para a gente do que ter que ir lá nos Estados Unidos, principalmente com esse valor do dólar que está absurdo. E está R$4 um dólar, a gente torna praticamente impossível, né? Fica inviável de ir lá para ver jogo. É algo provável, possa ser que não aconteça esse ano, mas é algo que está para acontecer logo em breve, pelo fator, né? É o terceiro país que mais explora a NFL, o Brasil. E como já teve jogos na Inglaterra, na própria Alemanha, não vejo por que não vir para o Brasil, já que o crescimento do esporte aqui no Brasil vem sendo absurdo, tanto nas TVs por assinatura assistindo, como até pela criação de próprios times para a disputa do esporte. É um mercado que vem abrangendo muito aqui no país. Eu acho que é muito provável que aconteça algum evento da NFL. A própria NBA já aconteceu no Brasil, algo que se imaginássemos há 10 anos atrás seria um absurdo, nem cogitávamos pensar em um evento da NBA aqui no Brasil. É algo que vai ser, que provavelmente vai chegar logo em breve, não possa ser que não seja esse ano, mas algo em breve, logo, a curto prazo. É, principalmente por conta dos estádios que a gente tem agora, por conta da Copa do Mundo, em vários estádios que podem receber, que o que já foi noticiado, que a NFL teria a intenção de realizar essa partida, caso acontecesse aqui no Brasil, no Maracanã. Imaginou no estádio no país do futebol lotar um estádio com 80 mil pessoas para assistir um jogo da NFL, seria um marco expressivo para a franquia NFL. É isso aí. Então, preparem suas carteiras, que futuramente você precisa. Eu já estou preparando a minha. Agradecida se cantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer. Pronto, o assunto agora é futebol, algo que vem se destacando nas últimas mídias. Não é o futebol em si, os jogos em si do Campeonato Brasileiro, até porque com os jogos da eliminatória sul-americana para a Copa do Mundo, as rodadas do Campeonato Brasileiro pararam, tanto da Série B como da Série A. O que vem acontecendo é jogos da Série C e da Série D. Vale destacar na Série D que hoje estamos gravando esse podcast na segunda-feira, e algo que me surpreendeu foi o jogo envolvendo o Lajeadense, que tirou o Central da Série D contra o River Plate do Piauí. River Plate jogando em casa. Um jogo incrível, me surpreendeu muito na Série D, o estádio lotado lá no Piauí, com cerca de 20 mil pessoas. Um jogo incrível, foi o River Plate ganhou por 3-0, no jogo em que o Xuxa, que jogou no Santa Cruz, tá, no River Plate, fez uma incrível partida, e venceu por 3-0. Ainda bem que o Central não passou, que vai ser maior. Exatamente, foi o que eu pensei. Porque também se o agregado que já foi a goleada que foi, imagina se ele ainda passa para o time que ganhou dele de goleada, quanto seria? São uns 15 a 0. Pois é, eu pensei nisso também. Agora, algo que me surpreendeu muito, Jefferson, foi o futebol apresentado pelo River Plate. Futebol bonito, aguerrido, sempre para frente, ele dominou o jogo inteiro. Eu fiquei imaginando como seria se fosse o Central, porque foi um absurdo a diferença técnica da equipe do River pro Lajeadense. Foi o primeiro jogo, esse jogo já, quem passar dessa fase já garante vaga na Série C do Brasileiro. E foi incrível como o jogo me encantou. O jogo foi muito movimentado de ambas as partes. O River Plate dominou a ação do jogo, mas o Lajeadense não se abateu, buscou também o jogo foi lá e cá, e foi incrível como o River Plate jogou. Me encantou muito a equipe do River Plate jogando futebol bonito, com qualidade técnica alta. Me encantou muito por se tratar de um jogo da Série D. Sim, mas voltando ao raciocínio, a rodada da Sul-Americana, as eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo, o futebol da Série A e da Série B ficou parado, mas não deixou de ficar conturbado. E se falamos de conturbações, de problemas, vamos ter que falar do São Paulo, que é a grande equipe que vem tendo problemas não só pelo seu futebol, mas também com problemas internos. Como destacamos em outros podcasts passados, a possível saída do Osório para o futebol mexicano se confirmou. Na terça-feira, o Osório, em entrevista coletiva para a imprensa, confirmou a sua saída do São Paulo, agradecendo a jogadores, agradecendo a própria diretoria, e confirmou a sua ida para o futebol mexicano. Não o futebol mexicano em si, mas sim comandar a seleção mexicana. Eu acho que o grande sonho de todo treinador é de comandar uma seleção numa Copa do Mundo. A meta dele agora é classificar a seleção mexicana para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Com isso, com a saída de Osório, começou a acontecer vários fatos no São Paulo. Após o jogo do São Paulo com o Atlético Paranaense, dirigentes e diretores da equipe do São Paulo entraram em discussões e saíram nas vias de fatos. Saíram no tapa mesmo, falando aqui bem nordestino. Saíram no tapa, dirigentes do São Paulo. Consequentemente, no outro dia, alguns dirigentes começaram a pedir dispensa do cargo e começaram a pedir demissão, abandonando o cargo. E hoje, nessa segunda-feira, dia 12, as grandes reportagens em sites, em jornais, nas mídias esportivas, foi a possível saída do presidente Aidar, que se elegeu para comandar o São Paulo, chegou com várias promessas, prometendo um grande elenco. Isso ele cumpriu realmente no papel. O elenco do São Paulo é muito bom, mas é algo que já vínhamos falando em podcast passado, que o problema do São Paulo era interno. E algo que vem se confirmando: diretoria inteira do São Paulo saiu, comissão técnica do São Paulo saiu também, o Osório saiu, quem assumiu foi o Doriva, o competente Doriva, que assumiu a Ponte Preta na zona de rebaixamento e vinha fazendo uma grande campanha com a Ponte Preta, tirando a Ponte Preta da zona de rebaixamento, colocando a Ponte Preta acima dessa zona, fazendo grandes jogos de extrema importância, como até o próprio empate com o Corinthians, e hoje o técnico do São Paulo é o Doriva. Mas é algo preocupante para o São Paulo, que vem brigando por uma vaga na Libertadores, ter a perca de diretores, de peças fundamentais, que deveria estar passando uma força para essa equipe, que no setor técnico dos jogadores vem conturbado, mas o problema vem de cima para baixo, vem dos próprios diretores. Algo preocupante, não é, Jefferson, para esse finalzinho, essa reta final de campeonato, não é isso, Jefferson? Essa a gente já falou outras vezes a respeito de São Paulo. São Paulo sempre tem sempre enaltecido o trabalho que São Paulo faz por conta dessa organização dos bastidores, questão de sempre contratar bem, sempre um time bem estruturado, mas a gente tá vendo nesses últimos meses os problemas internos atrapalhando muito São Paulo. E essa contratação do Osório para a seleção mexicana prova a qualidade dele, todo mundo sabe disso, né? Isso, e muito bem. Essa impaciência que a torcida tem com ele, a diretoria também. Não tem só a diretoria e a torcida, mas a cultura brasileira, que infelizmente cultura é brasileira, assim. Infelizmente, se ele também, não só no São Paulo, mas seria qualquer outro time. Aconteceria a mesma coisa. Tá, já faz parte realmente da cultura, e mudar uma questão cultural dessa esportiva, assim, já está arraigada já no todo esse procedimento que a gente já está acostumado aqui no Brasil, é muito complicado. Ele sozinho não vai conseguir fazer isso. Mas realmente é até uma coisa, uma perda para o futebol brasileiro, né? Já no, um cara que tem alguns conceitos diferentes que se aplica, que se pratica aqui no Brasil, e ele aplicando essas coisas que ele traz de fora, desses cursos que ele já fez, coisas, todo esse preparo que ele tem, que a gente já falou a respeito disso, ele implantando isso aqui no Brasil dando certo, seria também uma nova, um paradigmas que seriam quebrados. Seria uma nova forma de trabalho aqui, né? Implantada, né? Exatamente, poderiam ver isso e também absorver alguma coisa desse trabalho dele. Pois é, Foi perdido, né? Já foi embora. Já se perdeu. Uma coisa que poderia beneficiar não só o São Paulo, mas o futebol brasileiro em si. Já é mais uma tentativa de trazer um técnico estrangeiro, competente, que já teve outros bons trabalhos fora do Brasil, mas que não dá certo, por conta dessa impaciência, dessa estrutura, tudo que a gente já viu aí, vai permanecer aí com o Luxemburgo da vida, com os Filipão, esses caras aí que já deram o que tinha que lidar, né? Infelizmente. Bem, e o São Paulo sai perdendo e está, apesar de ainda estar bem no campeonato, essa posição ainda disputando G4, mas ainda está, isso pode complicar muito a situação do São Paulo no campeonato. Bem, continuando falando em futebol, vale destacar que nessa semana o grande assunto do momento é a seleção brasileira, pelo fato das primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2018 na Rússia. E como já prevíamos, e para mim e para Jefferson não é surpresa nenhuma, Chile venceu o Brasil, bateu o Brasil pelo placar de 2-0 em San Diego. Mas avisando. Pois é, nós avisamos assim. Acertamos o placar, Jefferson? Tu chegou a... Depois colocasse qual o placar que tu colocou do Chile? Eu não lembro mais o placar, cara, mas eu lembro que eu botei como vitória do Chile. Do Chile. Pronto, pois é. Pois é, eu acho que tu colocou empate, foi vitória também. Eu coloquei empate. Coloquei 1-1, eu sou otimista daqui, o otimista sou eu. Vê a que ponto nós chegamos, otimismo é um empate. Pois é, contra o Chile. Meu Deus do céu. Inclusive hoje, tava passando aqui no... Hoje não, ontem, tava passando no Esporte Espetacular, uma matéria com Emerson Fittipaldi, falando da primeira vitória dele, tal, aí mostrou um jornal da época, ele ganhou a corrida, aí tinha embaixo uma vitória do Brasil sobre o Chile, de 5-1. Apesar de não ter alcançado esse tempo, mas eu alcancei a pontuação desse tempo. Pois né, é, a gente não acompanhou. 3-0. A gente não acompanhou esse tempo, mas nós vimos várias goleadas do Brasil em cima do Chile. Várias, isso, várias. Exatamente. A gente chega a esse ponto agora de já saber, já vai desenganar, já vai pro Chile sabendo que vai perder. Pois é, como falamos aqui, como avisamos antes de acontecer, o Chile venceu o Brasil pelo placar de 2-0. No primeiro tempo, o jogo um pouco disputado, o Brasil teve suas chances, chegou a jogar jogando no contra-ataque com a velocidade de William, mas que não se objetivou em gol. O fraquíssimo Hulk lá na frente, até como já vinha conversamos em off, o Hulk não fez nenhum gol pela seleção brasileira em jogos oficiais, só em amistosos. O que para um centroavante é um absurdo. O Hulk já vem com o quê? Já vem com 3 anos de seleção, podemos dizer assim. Não tem nenhum jogo, apesar que o Brasil antes da... Temos que dar um crédito também pro Hulk, porque o Brasil, antes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o Brasil só jogava amistosos. Não vinha jogando competição porque não participou de eliminatórias para a Copa do Mundo por seu país sede. Né? Temos que dar um crédito assim. Durante esses últimos quatro anos, não foram muitos jogos com caráter... objetivo, sem ser eliminatório, jogo, né? Jogo oficial. Isso, exatamente, a palavra certa, sendo jogo oficial. Temos que dar um pouquinho de crédito. Mas vale destacar que foram vários jogos também e o Hulk não fez seu gol. Porra nenhuma, crédito nenhum. Ele já teve oportunidade demais. Ele só tá aí como titular porque não tem outro. Já foram muitos, muitos jogos aí. Ele sempre é aquele jogo que todo mundo critica, mas realmente ele joga porque não tem outro. É porque é um jogador físico, porque ele é muito importante taticamente, não sei o quê, não sei o quê. Mas até mas, taticamente, cara, eu não vejo tática nenhuma na seleção. E o segundo tempo, o Sampaoli fez uma alteração que mudou praticamente a história do jogo. O Sampaoli deu um banho tático no Dunga. É, e os elogios que fazem ao Hulk, não, porque ele é muito veloz, ele corre muito. Manda ele correr com o Usain Bolt, então, nas Olimpíadas. Pois é, tá no esporte errado, já que... E aí a outra coisa, não, ele é muito forte, ele tem ganho no corpo. Já manda lutar MMA, porra. MMA, alguma coisa do tipo, porque pra futebol tá muito ruim. Ele só dá pra jogar lá em Portugal, que ele jogou muito bem, lá jogando com aquele time Estrela da Amadora, não sei o que lá, aquele time lá que a gente nunca ouviu falar. Passos Ferreiras, Sporting, Porto. Também, é mesmo que tá jogando com Ipiranga, com Central. O nível do campeonato português é muito baixo mesmo. Vez por outra a gente vê um jogador aqui de Pernambucano, do nada aparece jogando bem lá no campeonato português. Nesse nível, e lá na Rússia ele é rei. Faz gol toda rodada, puxa, sai, passa do meio time e faz gol. Mas quando vai jogar no nível maior aqui de seleção, ele nunca faz nada. Agora, se a questão é que não tem outro para posição, realmente não tem nenhum outro para posição, o próprio Ricardo Oliveira não poderia ser esse homem para a posição do Hulk? Não tem. Até o Ricardo Oliveira entrou nesse último jogo aí com o Chile, ele até foi bem, teve pouca chance. Ele teve uma chance, mas o Dunga deu 15 minutos para o Ricardo Oliveira mostrar serviço. Peraí, isso não existe. Até porque também o Ricardo Oliveira, ele tá... Ele tem 36 anos, né? Também, esforçado, se cuida e tal, mas ele não vai estar para a próxima Copa. Até porque já pela idade, daqui a pouco ele tá com uma contusão muscular, alguma coisa do tipo, e passa um mês, dois fora. Não é querendo o mal do jogador, nem... Né, não, agora. Claro que não. Mas é o natural, é o que acontece, infelizmente, com esse jogador. Até o Zé Roberto, que é uma máquina, que 42 anos, tá com uma saúde monstruosa ainda, mas vezes por outro tá machucado. Não tem como. Apesar do Zé Roberto ter 42, ele tem 36, mas o Zé Roberto, vez por outro, tem uma contusão, tem alguma coisa dos jogos, né? E ele não vai estar bem para competir em alto nível daqui 4 anos. 3 anos, né? Mais de 4 anos, na próxima Copa. Ele não vai estar para a Copa. Ele tá aí, digamos assim, tapando um buraco na falta de alguém para estar nessa vaga. Deveria ser de um pato, tá, pela idade, pelo que apresentou no início da carreira, deveria estar voando agora na seleção. Outros jogadores aí, mas infelizmente está tendo que... O Dunga está tendo que se virar com o que tem. É, algo também que vale destacar, sim, é agora o grande passo do Chile, que conseguiu finalmente vencer a seleção brasileira. Eu acho que era a grande prova, até alguns jornais do Chile e alguns torcedores do Chile chegaram a comentar sobre isso, que o Chile conseguiu finalmente a sua primeira conquista, a sua primeira grande conquista expressiva, a Copa América, mas faltava aquele gostinho de vencer o Brasil. E conseguiram vencer o Brasil, jogaram bem melhor do que o Brasil. E vale destacar também que cada vez mais a gente começa a colocar o Chile como uma grande equipe no cenário sul-americano. Pelo fato de ser campeã da Copa América, pelo fato de ter ganho da Argentina, tudo bem, nos pênaltis, mas ganhou o título em cima da Argentina, teve seus méritos, e ganhou do Brasil. E se torna uma forte candidata, não só para estar entre os quatro classificados, mas para liderar esse grupo. E hoje podemos dizer, sim, com toda certeza, que o Chile é a grande força do futebol sul-americano. Concorda comigo? Concordo, e a gente vai ver o Chile agora sem a responsabilidade e sem esse peso de nunca sair bem nessa Copa América, e por conta do desempenho também teve na Copa do Mundo, foi bem... Caiu contra o Brasil naquele jogo que poderia ter passado. Podia ter passado fácil naquele jogo. Se aquela bola na trave tivesse entrado, tinha passado do Brasil, continuaria uma grande campanha. O Chile estava numa grande campanha na Copa do Mundo. Tirou esse peso aí na Copa América. E agora, jogando sem a responsabilidade de um jogo eliminatório, de perder e cair fora, que a gente vê, claro, todo time passa por isso, né? Ninguém quer ser desclassificado. Sempre tem aquele receio. Mas o Chile vai... A tendência é realmente melhorar cada vez esse time. A gente tá passando um momento que o Brasil está, digamos assim, retraindo na qualidade, né? Está cada vez pior. A safra do Brasil não é boa, e consequentemente a do Chile vem com a grande safra, a melhor equipe chilena da história do Chile. É. E a tendência aí é o Chile realmente se classificar muito bem ainda para a próxima Copa. Conseguir até com certa facilidade essa vaga. Algo que ficou notório também no próprio jogo foi o banho tático que o Sampaoli deu no Dunga, logo após o segundo tempo, com as substituições. O Dunga sempre com substituições previsíveis, o ataque do Brasil não funcionava, a transição do contra-ataque do Brasil não funcionava, o William sempre saía em velocidade e nunca tinha ninguém para jogar, a equipe do Brasil parava de Elias para trás. O Dunga não soltava o Elias, que é a grande característica do Elias, é jogar solto, chegando sempre ao ataque, sendo um homem surpresa lá na frente. O Elias, a grande preocupação do Elias, e claro, tem o dedo de Dunga nisso, porque não é característico do Elias, ele jogou muito atrás, ele jogou fechado, ele não subiu, ele não teve a possibilidade de subir, não foi dada a ele essa possibilidade de subir. A grande preocupação do Elias era ficar atrás. Consequentemente, o Brasil chegou para jogar em Santiago no contra-ataque, jogou esperando o Chile. Quando saía para o contra-ataque, o William pegava a bola antes do meio de campo, partia em velocidade, o William é muito veloz, e ficava isolado com o Elias, não, com o Elias não, desculpa, perdão, ficava isolado com o Douglas Costa e com o Hulk lá na frente. Saía em velocidade, mas a equipe do Chile bem postada atrás, e daí não saía nada. Dunga, taticamente, muito fraco, Dunga, taticamente. E algo também que vale reportar, e até eu vou me citar nisso, que eu falei muito que o Brasil não tinha a mesma garra, não tinha a mesma força de vontade, não estava vestindo a camisa da seleção e colocando a responsabilidade que é vestir a camisa da seleção. Nesse jogo eu não senti isso, eu senti que os jogadores estavam querendo provar que tudo que aconteceu na Copa do Mundo, nos últimos jogos, na Copa América, ia ficar para trás. Eles jogaram com vontade, mas ficou apresentado um pouco de limitação o time. Quem diria... Pois é, só vontade não adianta. Pois é, quem diria que um dia nós iríamos falar isso da seleção brasileira, que o time é limitado. De uma seleção brasileira, de um celeiro de craques, que é o futebol brasileiro. Mas ficou claro que o time é limitado, muito limitado. Acabou ficando mal acostumado dos últimos anos, né? De gerações passadas, de ter Romário, Ronaldo, Rivaldo, olhar com o banco e ver o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, ver os caras que seriam titular em qualquer outra seleção e reserva na seleção brasileira. Porque quem tava titular era fenomenal. A gente olha agora, não tem nem titular bom, nem reserva, nem tem nada, nem técnico, não tem. Pois é, nem técnico temos. Você perguntar o que foi que Dunga ganhou, o grande título do Dunga de expressão. Dunga tem uma Copa América, tem uma Copa das Confederações. Mas, cara, vê bem, a eliminação da Copa de 2010, eu acho que. É a única coisa que ele tem. Não, mas assim, vamos ser um pouco compreensivos. A equipe da seleção, a equipe de 2010 era a grande favorita, era quem estava jogando o melhor futebol no momento dos últimos anos. O Dunga tinha aquele time na mão, o time jogava muito bem. Agora o grande problema foi que o time perdeu no momento errado, no jogo errado. Júlio César falhou no jogo errado, no momento errado, na competição errada. Mas era a mesma coisa que a gente já viu nesse jogo e vai ver agora nos próximos jogos da eliminatória. O time não tem estrutura, não tinha alternativa naquela Copa 2010, e o Dunga não mudou, isso é a mesma coisa. Agora nesse novo trabalho, nesse novo velho trabalho na seleção brasileira. Porque naquele jogo o time foi surpreendido com a virada e não conseguiu se organizar em campo mais e se perdeu. Ele não pois tinha é, o grande problema do Brasil, ele o Brasil não tinha banco, ele não tinha banco verdade. De peça pra mexer. Um técnico não pode jogar apenas com um esquema tático. Você tem que ter alternativa, tem que se preparar para o adversário. Uma condição adversa no jogo, você tá perdendo, tá pensando propor o jogo de uma forma diferente. Você tem que ter um plano B, né? E exatamente, ele tem que estar preparado a equipe para modificar isso durante o jogo. E ele não tinha isso, ele estava só esperando que o time ganhasse. Mas se o time perder, se levar uma virada, como aconteceu naquele jogo, ele levou o jogo naquele jogo da Holanda, como já foi falado tanto e tantas vezes por tantas pessoas, mas ele teve 30 minutos ali quando o time da Holanda virou o jogo para tentar fazer alguma coisa e não foi nada. E o grande problema do Brasil foi que naquela competição o Brasil em momento nenhum jogou atrás do placar. Ele tava acostumado a sempre estar vencendo o jogo, sempre ganhar, já começar ganhando, tá sempre com a. Tá absoluto no jogo, né? Sempre calcou no jogo, tá sempre bem no jogo, mas não foi assim dessa vez. Ele não conseguiu na Copa lá 2010, teve aquele problema, a adversidade no jogo, e ele não tava preparado. E a gente tá acontecendo a mesma coisa aí na eliminatória. Ele também, por conta das peças, que ele realmente, se a gente for comparar, ele tem um grupo bem inferior. Muito inferior de 2010. A gente naquele tempo tinha um atacante que funcionava, que era o Luiz Fabiano, que tava em grande fase. Tava em grande fase, hein? Tinha o Robinho jogando bem. Tinha o Kaká também, jogando muito bem. Mas ainda era muito melhor que o Oscar é hoje, que o William, não tem nem comparação. Pois é. Tu citou aí o Oscar tá sendo alvo de várias críticas. E merecidamente, é verdade. Eu acho que o grande jogo do Oscar pela seleção foi aquele primeiro jogo na abertura da Copa do Mundo contra a Croácia. Que foi o jogo que ele quis provar para todos que estava bem, que queria mostrar serviço na seleção brasileira, porque também vinha muito mal. E consequentemente continuou. O Oscar não vem apresentando bons jogos pela seleção brasileira e está sendo alvo de críticas. E esperamos que, assim como ele fez no jogo de abertura da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, ele faça o mesmo agora nessas eliminatórias para provar aos críticos que ele tem futebol para estar na seleção. Agora, eu não acredito muito, porque o Oscar lembra muito o Pato, cara. Aquele jogador que se disser, cara, tu sai com tua esposa hoje. Ele tá bom, beleza, tô de boa. Ele não se importa com nada. Não se importa com nada, tá nem aí. Pra ele cai o chão, tá tudo bem. É campeão, tá tudo bem. Aquela cara de sonso que ele tem, ele fica lá, não sei o que, tu vai ser tu lá hoje, beleza. Tu vai ser convocado, mas não, tá bom, beleza, tranquilo. Tá bom, vou ficar aqui no Chelsea ganhando meu dinheiro aqui de boa, tô não importa não. Gol! Algo também que foi, eu acho que foi a grande surpresa da rodada, sem sombra de dúvida, porque o resultado do Chile não foi surpresa nenhuma, mas a grande surpresa da rodada foi a Argentina ter perdido em casa para o Equador por 2-0. Em casa a Argentina perdeu. Valeu. Ao contrário do Brasil, o jogo foi em casa, mas também mostrou a dependência que isso aqui tem. O Messi tem na Argentina. A Argentina tem do Messi, assim como o Brasil tem do Neymar. A gente até falou disso, né? Que no podcast passado e tal, a falta que... Quem faria mais falta para as duas equipes? E o Neymar faria bem, a falta bem maior, que a gente não conseguiria ganhar e tal, eu me surpreendi com esse placar. 2-0 lá no Monumental, estava o estádio lotado, e ganhar 2-0 com a equipe, o resto da equipe da Argentina estava completo, só a falta do Messi mesmo. Isso. Ao contrário do Brasil, a equipe da Argentina tem muita qualidade, principalmente para jogar aqui nas eliminatórias sul-americanas, o time é muito, muito bom para jogar aqui no nível, né, que a gente tem aqui no Sul-Americano. Mas realmente sentiu a falta do Messi e no próximo jogo o Messi não joga novamente. Contra o Paraguai, viu? O próximo jogo é contra o Paraguai. Tem mais um desfalque. Mas o jogo do Paraguai e Argentina na Copa América foi aquele 6-1, foi, né? Foi o jogo que a Argentina passou por cima do Paraguai, atropelou o Paraguai. 6-1. Sem o Messi deve ser uns 4-1 só. Será? Será só isso? Será? É isso muito, não? O Messi faz muito mais diferença. E o Brasil com a Venezuela, como eu falei lá no outro podcast, que o Brasil deve ganhar. O gol contra. Mas assim, 1-0, com gol contra, deve ser 1-0, 2-1, uma coisa bem assim, bem apertada. Na força da torcida mesmo, lá da galera de Fortaleza vai lotar lá o estádio, mas vai ser na força da torcida, na força de vontade, porque na bola tá complicado. Essa eliminatória vai ser um sofrimento sem fim. Vai ter um fim realmente quando acabar, mas vai ser complicado demais essa eliminatória. A gente olha assim, não vê esse jogo aqui, ó, 3 pontos, não tem como fazer nenhum tipo de previsão, nem cravar nenhum jogo do Brasil como vitória. Pois é. Pegava, a gente só olhava. Argentina, vamos pegar uma Bolívia lá na altitude. Argentina, Uruguai e Paraguai, eram os três perigosos pro Brasil. E o jogo na altitude, né? Esse jogo aqui é meio complicado, mas o resto é... Agora qualquer jogo é complicado. Pela perspectiva que vem acontecendo nos últimos anos, a Venezuela pode complicar muito bem o jogo com o Brasil. O Brasil joga amanhã, estamos gravando na segunda-feira, amanhã, terça-feira, o Brasil joga às 10 da noite contra a Venezuela. Já damos nossos placares já, eu apostei no 2-0 no podcast passado, Jefferson apostou no 1-0 gol contra da... gol contra da Venezuela, 1-0 pro Brasil. Thank you. é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. É, lembrando sempre a você que, se gostou, compartilhe, avisa um amiguinho, faça seu comentário, diga de onde você é, para que time você torce. Se erramos aqui, corrija-nos, será bom, iremos comentar no seu podcast com a sua correção. E ficamos por aqui, galerinha, valeu por isso novamente, por estar aqui com a gente novamente. Eu sou o Everton Cristiano, mais uma vez estive ao lado do meu amigo Jefferson Paulo, e a gente fica por aqui. Um abraço e falou, até mais. Tchau, tchau.